viva nós, viva nós. Deixa os tios se borrar. Mil treta pra colher, mil fita pra plantar. Olha lá, olha lá, os neguinhos falam assim. Deixa ele chorar e eu morrer de rir. Vida louca, vida mil trilhas adiante. Deixa os ratos vir, podem vir, eu tô distante. Joguem flores, flores, sem juras de amores. Isso é pros atores, tô vivo no processo. Sem cargo, sem sucesso. E quantos lenda urbana se matando em boteco, né não? Mergulho no entulho, presente sem embrulho. Vasculhei a vida, só encontrei rascunho. Assumo, é pra morrer, tamo aqui. Mas se for pra vencer, é com nós, vamo aí. Aperte o play no áudio, vilão em novo estágio. No fim do espetáculo, não sou o nego astro. Meu som não é sutil, talvez não seja hostil. Sobrevivente nato nos guetos do Brasil. É cada um com seu drama, no ouro ou na lama. Faço jus ao arte e vivo aos lenda urbana. Hoje eu sei dizer. Demorou, dá licença, faz favor. É por nós, pela cor. Mil honras ao Senhor, mil glórias ao Senhor. As margens do fracasso, quem nunca ajoelhou. Falou, falou. Vivo dentro urbana, mil trilhas adiante. Faço jus ao ato, resta irrelevante. Rei Mundão, rei Vidão, luxúria em erupção. Mil leões, mil vilões, guerreando por milhões. Me digam quem é quem, no meio do Zé Ninguém. Mil disfarces, mil faces, meio maquiavélico. O ato dos covardes, Brasília, ninhos selvagens. De feras indomáveis, predadores implacáveis. Os bons me ensinaram, cuidado com as criaturas. Se faz de boa figura, por aí tem muito anjo. Com asas de demônio, rastejando seu a terra, de olho em patrimônio. Olá, os intocáveis, em trajes descartáveis, patrão. Tem dessas não, doidão, tem dessas não. Ó, oh, vê se dá uma trégua. Cê diz que tá firmão, só que às vezes escorrega. Cê sabe como é, não perdi a minha fé. Pelo certo, sempre esperto, em caminhos tão distantes. Senhor, senhor, sempre avante, sempre avante. Sigo em meio à lenda urbana, mil trilhas adiante. Mil trilhas adiante. Hoje eu sei dizer, porque os homens choram. O preço de uma lágrima, contemplo uma vitória. Os versos dos errantes, sou cavaleiro andante. Em meio à lenda urbana, mil trilhas adiante. Nunca fui como os outros iludidos no futuro. Firme pé no chão, não dou tiro no escuro. Pirâmide dos loucos inclinada não balança. Ratos no presente, passaporte a esperança. Sempre pronto pra bater de frente. O medo e a derrota, aprisionado às correntes. Loucura, lucidez, arma do pensamento. Aliado é o tempo, inimigo é suas palavras. Que voam como o vento, sem firmeza, sem certeza. Um, dois, não adianta nem tentar. Seu dom é rastejar, sem dinheiro e sem fama. Um brilho no olhar que seduz e faz a trama. Eu não sou formigueiro, venho de baixo é pra subir. Prepara o seu pescoço, a guilhotina vai cair. De joelhos vai se encontrar. Mil trilhas adiante eu vou estar. Hoje eu sei disso.